Salvador, boa noite. É. Azul 5001, na posição 03, para puxa estacionamento. Azul 5001, aguarde quando tiver estacionamento. Aguardando. Uno 970, Solas 27, Taxi via Alfa e reporte antes da Juliette. 2, via Alfa antes da Juliette, Uno 970. Autorizado táxi via parte 1 no Índia, ponto de espera chama pronta, altímetro 10, 17. Nesse táxi, o ponto de espera da 10, o ajuste 10, 17, chama pronta, 10, 3. Azul 5001, após a passagem do Boeing 737 do Sideral, retaguarda inicia o pushback e reporte táxi. Após a passagem do Boeing, o Sideral retaguarda inicia o pushback e reporte táxi. Alô, Salvador, Azul 2774, para o pushback acionamento. Azul 2774, abaixo para o pushback acionamento. Escuta. Pode confirmar o estimado para Azul 5001, porque já está tudo bem. Sim, a aeronave apontou pronta para o táxi, acredito que esteja iniciando, aguarde por gentileza. Já está meio caminho aqui. Azul 4959 decolou 60, chama controle em 120.8, bom voo. 108, obrigado, boa noite. A aeronave já iniciou o táxi, aguarde por gentileza, acredito que mais um minuto será liberada essa guarda para sair com o pushback coordenação de pessoal. Boa noite, Azul 4959, passa 1100 no perfil da Coral 1 no Bravo. Azul 4959, contato na tela da colagem, subversão da Coral 1 no Bravo para o nível de voo 140. Via para o 140, Azul 4959. Controle, boa noite, Oceania 212, informação Bravo. Oceania 212, controle Salvador, sem identificação, de fazer a chegada 1-1 para o nível de voo 050, ajuste altímetro no 017. 050, 17, 973, autorizado na NA e mantém o nozero. Agora foi modificada para 09, do 1970. Ingresso via Juliette até o gate 09. É, a gente está com o número 2 aqui. Gente, o número 2 segue à frente quando a aeronave da Azul prosseguiu o táxi. Ok, tem que prosseguir o táxi para o 09 e o 1970. O voo 9723, após o início do táxi do Embraer da Azul, prossegue via Juliette até o gate 03. Imagina, faz, vai pro 03 via Juliette. 09973, decolado aos 34, chama controle em 120, decimal 8, bom voo. 08, obrigado. 73. Voo 123, voo 1354, controle Salvador, ação e identificação dessa via chegada, bom med 1 para o nível de voo 060. Ajuste altímetro no 017. No 017, desce via o gol no 354 até a 220. 001 estacionado, 121 a bordo, 440, Ribeirão, pronto para o táxi. Se é via Índia, ponto de espera chama pronto, altímetro no 097, confirma somente o que eu vi. 097, via Índia, 121. Gente, por favor. Ah, tá. Salvador Azul 2774, está pronto táxi com 54 a bordo, 0346 de autonomia, alternando Salvador. 993, esquerda proa 180. Esquerda 180, 9973. Suba até o mesmo voo 060, o Sideral 9973. 060, 9973. Então, 993, liberação até o nível de voo 360, mantém essa proa até o nível de voo 090, após o 090 foi direto líder. Para 360, mantendo a proa até o 090, após o 090, voa líder, 9973. Correto, tráfego 3 horas, agora meio 12 milhas, rumo sudoeste, passando no nível 075, acessão no nível 140, alfa 172. 9973. Controle Salvador, boa noite, pessoal Rio 5972. Paciente, ação Bravo, passou 250 para 160. Rio 5972, controle Salvador. Também tem identificação dessa via, chegada Bonf, para o nível de voo 070, ajuste altímetro no 017. Identificou, desce via Bonf, 6000, Rio 5972. Azul 2774, prossegue o táxi. 2774, prosseguindo táxi, na sua escuta. Chanel 612, está autorizada para o final do procedimento ILS 76, ficha no zero, desce para 2.1, altímetro no 017, reporte estabilizado. Para 2017, Camará, 6212. Azul 2774, confirma somente POB, por gentileza. 5-4, POB. Gente. Torre, não tem balizador aqui no gate 9, gentileza, pro Golo 970. Gente, é isso aí, será informado. Azul 5001, alinhando no 0, pronto. Gente, autorizado de colagem, vai ser 200 graus, 959. Gente, iniciando, dão no zero azul, 5001. 972. Afirma 2774. Realizado, alemão, 774. TAM 3600, controle Salvador, aciona identificação. Dessa via chegada, bom médio 1 para o nível de voo 080. Ajusta altímetro no 017. Para o 080, TAM 3600. Controle Salvador, boa noite, azul 5001. Azul 5001, contato com o radar na decolagem, suba via, saída Sanvo 1, transição ótima, para o nível 320. Sanvo 1, transição ótima, 320, 5001. O 9973, chama agora o centro Recife, 128.35, caso negativo, 125.1. 2835.251, 9973. 00 graus, 1-6-9. Autorizado, decolagem, desce 754. 354, desça para 3-1-10, altímetro 1-0, 1-7. 3.017, 3-5-4. Correto, voando 354, está presente, foi direto para o Duna. Voando Duna, 3-4. Rio 5972, deixa para 4.000 pés, altímetro 1-0, 1-7. 4.000 pés, 1017, 5972. 2774, decolou 42, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, 2774, boa noite. Bom, 1134, confio. Atualizado Maceió, nível 350, decola da 10 com primeira curva à esquerda na saída Cuca, transição Caju. Transponder 5222 e controle 120, decimal 8. Valeu, muito boa noite, Airport, igual o Zero do Fato. Vai falar da 10 com a primeira curva. Primeira curva é esquerda com a curva de direção Caju. O transponder 5222 e o controle 120, decimal 8, novo, no 6. Bom, no 134, primeira vez que intercepta o 17, após conforme rota. Solo Rio 5974. 5974 para Guarulhos, autorizado o nível 340, decola da 10 com primeira curva à direita na saída São João, Leda, Motiva. Super Zulu 10 é a primeira aerovia após conforme rota. Transponder 5220, controle 120, decimal 8. 340, Sambo 1, no Lenda Motiva, Apesolo 10, 5220, transponde 1208, controle a primeira curva direita, 5974. 5974, protegimento correto, aposto que for o que estiver aqui com ele. Vai chamar quando estiver pronto, 5974. Você, ground 1, com total 118.95. Cabo Ibrea. Rio 5972, reduz a velocidade 220 nós, vetoração para sequenciamento, curva direita para a 225, limite será vanessa da proa por 15 milhas. 7220, reduzindo o limite da proa, Rio 5972. Caseira de força de baixo próprio. Uno 2, chame torre, 118, decimal 95. 295. Controle de solda, confirme, o Rio desce para 4.000, mantém? Afirmo, 4.000, bem. 5972. Venha 2, 1-2, continue a aproximação, reporte visual do campo. Opa, caralho. TAM 3600, desça para o nível de voo 050. 050. Salvador, o Rio voltando, essa proa, devido à separação com o gol à frente, é isso? Afirmo. Ah, ok, então eu prefiro manter o eixo da descida e reduzir a velocidade, porque tem uma formação para você ver aqui após pelo. Confirmando a proa, faz produção, Rio 5972? Ah, a proa normal aqui, 220 a partir de agora. Seja autorizado a proa 220, Rio 5972. Ok, eu vou reduzir para 160 nós, tá bom? Muito obrigado, viu, 5972. Assim que tiver separação regulamentar, vai ser autorizado prosseguir para final. Ok, obrigado. Cadê a ponte táxi? Chama para o táxi, 5974. 160. Autorizado, viu, 5972. Pode confirmar se a pista está molhada pro 6212? Úmida, pista úmida, o chão é 6212. 2127. Direita pro 060, reporta estabilizado. Deixa para 2-1-PESC, autorizado a final do procedimento e ali é X-Ray. Direita 060, autorizado o X-Ray, agora 354. Já está com 150 mais 8, que estava na proa 180. Rio 5972, Está autorizado para o 180, terça, até o nível de voo 050, vai passar o localizador. Tráfego que o precede está agora em posição de 12 horas, 9 milhas, rumo ao nordeste, passando 4 no pés em destino para 2 no pés, Boeing 737-800. Positivo, é isso, 5972. Acho que a marcha está 5.000 com a próxima 180, vai passar o localizador. Dan 3600, reduz velocidade 2201. Desça até o nível de voo 050. Chama agora o centro Recife, 128 decimal 35, caso negativo 125 decimal 1. 835251, grato, boa. 001. Correto. E o 5972, desça para 4 mil pés, altímetro no 017. 4 mil pés, 1017, 5972. Salvador, boa noite, passarei 2224. Passarei do 2224, controle Salvador, aciona identificação, está autorizado chegada Bombeia de Uno, está presente voo ITAP, reporte de LTC, altímetro no 017. Está presente voa ITAP, passarei do, e identificou. Ô Salvador, e o 5972, tem uma formação aqui na proa após turma, eu sou disso aqui, vou com a proa 120 a partir de agora. Nem que eu tenha que fazer um 360, mas eu preciso. E o 5972, autorizado pro 120, inicie redução para velocidade de aproximação. Tráfego está a 4.5 milhas. Ok, então vou reduzir para aproximação agora. Certo. Está autorizado a final do procedimento LS-7-0, desça para 2 mil pés. Reporte visual conquista. Desce para 2 mil pés, procedimento tem que ser ideal 1.0. Rio 5972. Salvador, Azul 4959, vai passar Coral, pode voar Rio Sul. Azul 4959, serviço radar encerrado, 58 milhas, sudoeste de Salvador, mantém o nível de voo 140, chama agora o controle Ilhéus 120, decimal 1. Solicito direto ao mesmo. Ilhéus 201, obrigado, Alex. Cara descido, passarei 2224. Claro. Dan 3600, desce para 2 no pés, altímetro no 017, reduz a velocidade 2.00 mais. Ok, 2 no pés, 2.00. Livre pouso, pista no 0, 3.4. 0. 0.50, 2.24. 7.38, formação Delta, autorização Fortaleza, portão 7. Dan 4738. Número 2 para qualquer lado. 944 para o táxi, com 3 a bordo, 3:36 ao Terra Galeão. 12 horas, 10 milhas, com 1209 de ground speed. Investir em redução 1809, está autorizado a final do procedimento LSX2 pista 0, reporte estabilizado. Reportará estabilizado, na X-Ray da Novela, Rio 5972. Rio 5972, chame torre 118, decimal 95, composto. Torre 6895, grato pela colaboração, Rio 5972. Cunha, eu, Monteiro, Pedro. Salvador, boa noite, Rio 5972, estabilizado DLS, pista 10. Rio 5972, número 2, aproximação, agora que está livre. Gente, agora que está livre, 5972. Salvador, boa noite. É o 1098, descendo para o 1050. Boa 1098, controle Salvador, acione identificação dessa via, chegada com média 1 para o nível de voo 060, ajuste altímetro no 0, 17. Ó, média 1 para o 060. 1097, ajuste com 1908. 5974, ponto espera, tá 190. Rio 5972, autorizado pouso pistão 0, vento 200 graus, 149. Autorizado pouso pistão 0, o Rio 5972. Rio 5974, mantém a posição. Vai manter a posição, 5974. Controle Salvador, Gomo 098, solicita se possível a frente TAP da presente. Gomo 098, controle Salvador, está autorizado direto TAP. Autorizado TAP, obrigado, Gomo 098. Gomo 354, consegue o táxi de Alfa Juliette até o gate 08. Alfa Juliette 8, voo 354, até daqui a pouco. Zero to four right to Lisboa, flight level 370, take off runway 10, after departure, cost left turn. Momo departure, Zulu be transition, upper Zulu 44, first ferry, after record the flight plane route. Clock 5 to 23, and Salvador approach frequency 10.08. Clear to Lisboa, flight level 370, after departure left turn, and can you please say the departure control? Momo departure, Mike Oscar, Mike Oscar, Zulu be transition, Delta India, Lima Uniform Bravo. Departure Zulu transition, then after that upper Zulu 44. Squawk 5233, departure frequency 120.08. Point 204. 1204, you might correct the reporting register. We should start. Copy, I'm now ready to push and start. Point 204. 3600, copiou colisão. Chamou Antônio? Ainda não, agora chamando, baixar a travada. Gente, continua a aproximação, agora está livre. Atenção. Rio 5972, solo 55, libere a direita e chame solo em 1-2-1 desse correção. Mantenha o escudo taxi via Alfa Kilo, pátio 3, 6 Lima, a posição. Na sua escuta, Alfa Kilo, pátio 3, 6 Lima, 5972. Portugal 024, please push on the side to Portugal Red to Texas. Please push on the side to call Red to Texas, Portugal 024. 5974, autorizado a linha e mantém o 90. Vale aí, Matheus, 5974. 3600, solo 58, libere direito, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, na 3600. Para o táxi, voo 1934 com 42 a bordo, controle de 2 horas e 2 minutos, fazendo o jogo de trânsito. Confio para o mesmo alternativo, por gentileza. Está com 42 a bordo, controle de 2 horas e 2 minutos, fazendo o jogo de trânsito. Bem, táxi via parte 1 no Índia, ponto de espera chama pronto, altímetro no 0 no 7. 7, apesar do parte 1 no Índia, ponto de espera repassar a foto comigo. 5974, autorizado de colapso no 0, vento 190 graus, 1,2. Eu teria autorização do TAM 4738? Afirmo, só mais um minuto, por gentileza. Gente. Pode esperar a própria Bono 1,3,4. Bono 1,3,4, autorizado NA e mantém para o Sino 0. Além, mantém para o Sino 0. O gol 1090. Próxima Juliette, TAM 3600. TAM 3600, mantém a posição aí abaixo. Mantendo a posição. TAM 3600, reautorizado, ingresso via Juliette para o gate 05. Juliette, gate 5, 3600. E o 5974 decolou ao 01, no chama controle em 1-20-8, bom voo. 20.8, sente, reporta turbulência de fraca moderada na decolagem, ok? Gente. Bom, 1-1-3-4, recebeu a transmissão? Ah, não me batizou, não sei se não. Gente. Câmera, posto, zero de fora, request text, não. Posso que é zero de fora, prove text vai ir para 1, India, ou holding point call again, que é 81017, only to confirm before holding point call again. Copy Kennedy 1017, clear for taxi April 1, India. Portugal 024. Ótimo, para o voo 340. Center. Bom, 1-1-3-4, autorizado decolagem, sono 0, vento 1-9-0 graus, 1-3-9. Autorizado decolagem, sono 0, vento 1-3-4. 1-8, decimal, 9-5. 118-9-5, obrigado, boa noite. Boa. Roda 1-0 com primeira curva à esquerda na saída Momo, transição Froti. Depois do 1-9 a primeira aerovia, após conforme rota. Transponder 5-2-2-6, controle em 1-2-0, decimal 8. Autorizado Fortaleza 390, decola 1-0, curva esquerda, Momo Frotti, via Pesolo 1-9. 5-2-2-6, transponde 208, controle, tá 4-7-3-8. Tá 4-7-3-8, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Voltará. Boa noite, Passaredo 2-2-2-4. Passaredo 2-2-3-4, continua a aproximação, reporte visual com o campo. Passaredo visual. Uno 34 decolou 04, chama controle 120 decimal 8, bom voo. Bom 208, grato, uma boa noite, bom 1134. Pode ficar os dedos do fora, pode ir em dia. 134. Bom 1134, contato radar na decolagem, uma vez saída Puca, transição Caju para o mesmo voo 350. A Puca Caju, a subida 350, voo 1134. Fortaleza 2224, autorizado o pouso 510, vento 190 graus, 139. Livre para o Fortaleza. Pega acionamento, tá 4738, no 7. Então 4738, autorizado para o Chivec e acionar reporte o táxi. Passar a táxi na 4738. Controle ao 0 de Fork e a line-up em maintain threshold 1-0. Line-up and right runway 1-0, Fork, show 0 do Fork. Voo 1-0-9-8, estabilizado LS, check back. Voo 1-0-9-8, chame torre 1-1-8, decimal 9-5. Dupla Alfa, falando de São Juliette, posição 2-4. Bom, 1098, chama a torre. Ah, agora sim, 1098, com a torre. Estabilidade X-Ray. Tente continuar a aproximação agora do Salive. Continua a aproximação agora do Salive no 098. Zero to four, clear for takeoff, runway 10, winds 190 degrees, on to knots. Clear for takeoff, runway 10, Portugal, 0 to 1. Para 98, reporte visual com campo. Operar com visual, 098. Rio 5974, chama agora o Centro Recife, 128, decimal 35, caso negativo no 25, decimal 1. 2835, 25, decimal 1, Rio 5974, obrigado. O 1134, chama agora o Centro Recife, 125, decimal 45, caso negativo no 26, decimal 85. Recife 1245, 126, 85. Boa noite, 1134, grato. Boa. Espaço 1 no Índia, chamada com pronto no ponto de espera, está 4732. 1098, avistou 1010. Cliente, continue a aproximação, a larga autorização de posto. Aguardando, voo 098. 098, autorizado, pouso pista 10, vento 190 graus, 128. Teve pouso pista 10, confirma vento, 098. 190 graus, 128. Cliente, 098. Portugal 024, airborne at 210, squawk code 5223, and call Salvador, approach request 120.8, good travel. 208, muito boa noite, obrigado, Portugal 024. Salvador, boa noite, Portugal 024, starting left, passing 2000. Portugal 024, climb to flight level 370 via Momo departure, the loop transition, and area contact now on departure at 2500. Check Momo de loop at Portugal 024. Torre Salvador, eu passarei do 2284, está próximo do 10. Tente, Fortaleza 2224, ingresso via direita, terra remota 12, atento ao Airbus da Tony Beira na entrada do pátio. Tente, remota 12, está atento ao Airbus da Tony, 2224. 1098, solo aos 11, libere a direita, taxi via Alfa Juliette até o gate 02, boa noite. 11, Alfa Juliette para o gate 02, o gol 098. Tá, 4738, autorizado a alinhar, Eden colapsa 10, vento 180 graus, 139. A linha decola 10, tá, 4738. Salvador, approach Azuchi 713. Azuchi 713, Spock Identity. Fly Bosch to Bolsa Arrival, Gate 07, report to ready for the stage. What's your report for China Azuchi 713? Na 4738 decolou 195, chama controle em 1208, bom voo. 1208, muito obrigado, boa noite, 4738. Oi, Salvador, boa noite, está em 4738 decolado. Está em 4738, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 390, via saída Momo. Tá bom, 390, prezado, tá, 4738. Salvador, boa noite, Rio 5972, está ciente da informação Delta. Galeão, nível de voo 360, solicita nível final 340. Centinho, 5972, aguarda, pô. 72. Portugal direto só, contact Recife 10, 125, décimo 45, Sanebo 126, décimo 85. 5972, copia. Relativo, prossiga. Autorizado Galeão, nível 340, decola da 10 com primeira curva direita na saída São com 1 no Leda Adolfo. Propeso 144 a primeira aerovia, após conforme rota. Transponder 5213, controle em 120 decimal 8. Autorizado 340 Galeão, conformado do plano, decola da pista 10, na São voo 1 Leda. 5213 a transponder, 1208 o controle de saída, Rio 5972. Rio 5972, saída São voo 1, transição Doppler, Delta, Oscar, Kilo, Lima e Uniforme. Afirmativo, corrigindo, São voo Doppler, Delta, Oscar, Kilo, Lima, Alfa, Rio 5972. São voo 1, transição Doppler, São voo 1, Leda Doppler. São voo 1, Leda Doppler, ciente, Rio 5972. Procedimento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Estamos prontos, resina, pushback e acionamento. Ciente autorizado, reporte correto. Total táxi, 5972. Seven 2500 feet, 2500 1017. 0 com primeira curva esquerda na saída Conde, transponder 5214, controle em 120 decimal 8. A primeira aerovia Whisky 33 após conforme rota. Confere, 190 para Aracaju, Whisky 33, após conforme rota, pista 10 com curva esquerda, na saída Conde, 5214, transponder, 1208 ao controle. Funcionamento dos espaços, protegimento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reportado. Chame o Centro Recife, frequência 25.45, ao término 26.85. Recife do 585, 2085, boa noite, tá? 4732. Roller controls with 273. Go ahead, 273. Request deviation to the right heading 260. How many miles, 273? About 10 miles, this is 273. Yeah, yeah. Back on track as 273, to your right is below. Pleasure. Via parte 1 no Índia, ponto de espera chamada. Pronto, altímetro 10 no 7. Confirme o ajuste? 10 no 7. Sente, parte 1 no Índia, ponto de espera 10, ajuste 17, 5972. Monitor em Salvador, Rio 5972, qual é o seu ponto de espera da 10, pronto. Rio 5972, autorizado ANR, colapso 10, vento 180 graus, 9 meia-noite. ANR decolar 10, Rio 5972.